Como bate? Creio que estalar vai em 20 pedacinhos. E, do outro lado, as costas. Oh, as costas! Oh, que esse coração seja punido por me ter feito procurar a morte, a galopar sem pausa. Julieta diz, sim, contrista-me saber que não estás bem. Mas, minha doce, doce ama, que te disse meu amor? Ama diz, vosso amor disse, como cavalheiro honesto e cortês, e bondoso, e belo, e posso assegurá-lo virtuoso. Onde está vossa mãe? Julieta diz, onde está minha mãe? Está lá dentro. Onde podia estar? Oh, que resposta! Vosso amor diz, qual cavalheiro honesto, onde está vossa mãe? Ama diz, ó Santa Virgem! Por que tamanho ardor? Ide, vos digo, é essa, somente, vossa cataplasma para meus pobres ossos. De hoje em diante, de vossas comissões cuidai vós mesma. Julieta diz, quantos rodeios? E Romeu, que disse? Ama diz, podeis ir confessar? Tendes licença? Julieta diz, tenho. Ama diz, não percais tempo, então, à cela correi de Frei Lourenço, onde um marido achareis que vos vai deixar mulher. Ora vos sobe ao rosto o sangue lúbrico, a qualquer nova, torna-se escarlate. Correi à igreja, que a outra parte eu tenho de ir depressa, prover-me de uma escada, para que vosso amor consiga o ninho do pássaro alcançar, quando for noite. Besta de carga sou de vossa festa, mas à noite um bom peso vos apresta. Vou jantar. Ide à cela bem contrita. Julieta diz, adeus, querida, é para minha dita. Saem. Cena 6. O mesmo. Cela de Frei Lourenço. Entram Frei Lourenço e Romeu. Frei Lourenço diz, que o céu sorria para este ato santo, sem que horas tristes venham perturbar-nos. Romeu diz, amém, amém. Porém que venham quantas tristezas vierem, que apagar não podem a troca de alegria que sua vista num minuto me dá. Basta que as mãos nos juntes com palavras consagradas, e que a morte, depois, que o amor devora, faça o que bem quiser. A mim já chega poder chamar-lhe minha. Frei Lourenço diz, essas violentas alegrias têm fim também violento, falecendo no triunfo, como a pólvora e o fogo, que num beijo se consomem. O mel mais delicioso é repugnante por sua própria delícia, confundindo com seu sabor o paladar mais ávido. Tem, pois, moderação, que o vagaroso, como o apressado, atrasam-se do pouso. Entra Julieta. Eis a dama que chega, uns pés tão leves não gastarão jamais a pedra eterna. O amante pode andar por sobre as teias que no ar balouçam, álacre, do estio, sem, contudo, cair, leve é a vaidade. Julieta diz, para o meu santo confessor, bom dia. Frei Lourenço diz, filha, Romeu por nós vai responder-te. Julieta diz, ele está nisso incluído, do contrário, longo seria quanto ele dissesse. Romeu diz, ah! Julieta, se cheia como a minha já estiver à medida de teu gozo, e se possuíres a arte de enfeitá-lo, o ar ambiente embalsama com teu hálito, deixando que a variada e rica música de tua língua desdobre a grata imagem da ventura que um do outro recebemos neste encontro feliz. Julieta diz, mais rico sentimento em conteúdo do que em palavras, sente-se orgulhoso com a própria essência, não com os ornamentos. São só os mendigos que contar conseguem quanto dinheiro têm. Mas a tal ponto meu amor verdadeiro tomou vulto, que a metade, sequer, não me é possível avaliar do que tenho. Frei Lourenço diz, vamos, vamos, Simplifiquemos o ato. Aqui, sozinhos, não pretendo deixar-vos um momento, sem que a igreja celebre o casamento. Saem. Ato 3. Cena 1. Verona. Uma praça pública. Entram Mercúcio, Benvólio, pajem e criados. Benvólio diz, peço-te, bom Mercúcio, retiremo-nos. Quente está o dia, os Capuletos andam pela cidade. Caso os encontremos, não poderemos evitar contendas. O sangue ferve nestes dias quentes. Mercúcio diz, tu te assemelhas a esses tipos que, mal entram numa taberna, batem com a espada em cima da mesa e gritam, queira Deus que eu não venha ter necessidade de ti e que após o efeito do segundo copo, sacam-na contra o taberneiro sem a menor necessidade. Benvólio diz, serei, acaso, um tipo desse gênero? Mercúcio diz, vamos, vamos, és tão esquentado como quem mais o for em toda a Itália, muito prontamente raivoso para ser arrebatado. Benvólio diz, e a propósito de quê? Mercúcio diz, se houvesse mais outro tipo como tu, dentro de pouco tempo não existiria nenhum, porque vos mataríeis mutuamente. És capaz de brigar com um homem porque tem um fio a mais ou a menos na barba do que tu, brigarás com quem estiver quebrando nozes, sem outro motivo além do de teres os olhos cor de nozes. Que olhos, a não serem esses mesmos, seriam capazes de descobrir semelhante briga? Tua cabeça é tão cheia de rixas como de alimento ovo, se bem que, por causa de brigas, tenha sido batida tantas vezes como clara de ovo. Já brigaste com um homem que tossiu na rua e despertou o teu cão, que dormia ao sol. Pois não tiveste uma rixa com um alfaiate, só por ter ele vestido um casaco novo, antes da Páscoa. E com outro, por ter amarrado os sapatos novos com cordões usados. Sendo, pois, o que és, pretendes dar-me lições de prudência? Benvólio diz, se eu fosse tão briguento como tu, ninguém compraria os bens alodiais de minha vida, simplesmente por uma hora e um quarto. Mercúcio diz, simplesmente? Que simplicidade! Benvólio diz, por minha cabeça, ai vem vindo um Capuleto. Mercúcio diz, por meu pé, a mim isso pouco importa. Entram Tebaldo e outros. Tebaldo ficai perto de mim, pois vou falar-lhe. Cavalheiros, bom dia, uma palavra com qualquer um de vós? Mercúcio diz, só uma palavra com um de nós. Acrescentai mais alguma coisa, que seja uma palavra e uma estocada. Tebaldo a vez de encontrar-me disposto para isso, quando me fornecerdes oportunidade. Mercúcio diz, não achais oportunidade, sem que vô-la ofereçam. Tebaldo Mercúcio, tu estás concertado com Romeu. Mercúcio diz, concertado? Como? Tomas-nos por músicos? Se nos tomares por músicos, prepara-te para ouvir só desarmonias. Aqui está o arco da minha rabeca, que vos fará dançar. Alá fé! Concertado. Benvólio diz, estamos conversando numa praça bastante frequentada. Retiremo-nos para algum ponto à parte ou ide embora, que sobre nós os olhos estão fixos. Mercúcio diz, para ver é que os olhos foram feitos. Que nos vejam. Daqui não dou um passo. Entra Romeu. Tebaldo ficai em paz, senhores, eis meu homem. Mercúcio diz, que me enforquem se ele usa vossa farda. Para o campo segui, que ele irá junto. Nesse sentido, é certo, ele é vosso homem. Tebaldo ódio, Romeu, que me despertas, sabe dizer-te apenas isto, és um vilão. Romeu diz, a razão de te amar, que eu tenho agora, Tebaldo, escusa a saciedade e a raiva de uma tal saudação. Não sou o que dizes. Adeus, bem vejo que não me conheces. Tebaldo, isso, rapaz, não basta como escusa para quantas injúrias me tens feito. Faze, pois, meia volta e arranca a espada. Romeu diz, protesto que jamais te fiz injúria. Tenho-te mais amor do que imaginas, até que saibas o motivo disso. Assim, bom Capuleto, o nome caro, tão caro quanto o meu, fica contente. Mercúcio diz, ó calma submissão, vil e insultuosa. Alas Toccata. Decidamos logo. Saca da espada. Tebaldo, caçador de rato, queres dar voltazinhas? Tebaldo, que desejas? Mercúcio diz, nada mais, meu bom rei dos gatos, além de uma das vossas 9 vidas, que tomarei a liberdade de tirar, deixando as outras 8 para malhar depois, conforme o tratamento que me derdes. Não vos resolveis a puxar vossa espada pela orelha e tirá-la da bainha. Mas ponde pressa nisso, para que a minha não vos atinja as orelhas antes de ficar de fora a vossa. Tebaldo, sacando da espada, estou ao vosso dispor. Romeu diz, gentil Mercúcio, guarda a espada. Mercúcio diz, vamos, senhor, vosso passado. Batem-se. Romeu diz, bem vólio, saca a espada, desarmemo-los. Cavalheiros, que opróbrio. Evita isso. Ó Mercúcio. Tebaldo. O príncipe proibiu expressamente essas brigas nas ruas de Verona. Tebaldo. Bom Mercúcio. Sai Tebaldo com seus partidários. Mercúcio diz, estou ferido. A peste cai em vossas casas. Morto. E ele não teve nada. Foi embora? Benvolio diz, como? Foste ferido? Mercúcio diz, um arranhão somente, mas já chega. Que leve-me a breca. E o pajem, onde se acha? Patife, vai buscar um cirurgião. Sai o pajem. Romeu diz, coragem, homem. O ferimento não deve ser profundo. Mercúcio diz, não, não é tão fundo quanto um poço, nem tão largo quanto porta de igreja. Mas é o suficiente quanto basta. Perguntai por mim amanhã, que a vez de encontrar-me bem quieto. Para este mundo já estou salgado, posso afiançar-vos. Um cão, um rato, um camundongo, um pulha, um biltre, que briga segundo as regras da aritmética. Por que diabo vos metestes entre nós? Fui ferido por baixo de vosso braço. Romeu diz, eu estava bem intencionado. Mercúcio diz, conduze-me, Benvolio, a alguma casa, se não, desmaio. A peste em vossas casas. De mim fizeram pasto para os vermes. Já tenho a minha parte. Vossas casas. Saem Mercúcio e Benvolio. Romeu diz, este fidalgo, próximo parente do príncipe, sincero amigo meu, por mim, tão só, ferido foi de morte. Minha reputação está manchada com o insulto de Tebaldo, esse Tebaldo que meu parente foi durante uma hora. Doce Julieta. Tua formosura fez de mim maricas, a coragem do aço se abranda e verga no meu peito. Volta Benvolio. Benvolio diz, Romeu, Romeu, o bom Mercúcio é morto. Foi para as nuvens esse bravo espírito que desprezou tão cedo o pó terreno. Romeu diz, hoje o fado somente dá o rebate para que o tempo as dores arremate. Volta Tebaldo. Benvolio diz, o furioso Tebaldo está de volta. Romeu diz, vivo. Em triunfo. E morto o bom Mercúcio. Vai para o céu, brandura respeitosa. Fúria de olhar de fogo, sê meu guia. Tebaldo, ora recebe de retorno o vilão que me deste não faz muito, pois a alma de Mercúcio ainda se encontra perto de nossas fontes, aguardando que a tua vá fazer-lhe companhia. Um de nós dois terá, pois, de ir com ele. Tebaldo, pobre rapaz, que estavas de seu lado, és tu que vais partir. Romeu diz, pois decidamos. Batem-se, Tebaldo cai. Benvolio diz, Romeu, foge depressa. Os cidadãos se amotinaram. Morto está Tebaldo. Não fiques aturdido, pois o príncipe vai condenar-te à morte, se encontrado fores aqui. Despacha-te depressa. Romeu diz, sou o bobo da fortuna. Benvolio diz, foge. Ora essa. Sai Romeu. Primeiro cidadão para onde foi o que matou Mercúcio? O assassino, Tebaldo, onde se encontra? Benvolio diz, Tebaldo. Aqui. Primeiro cidadão em nome, então, do príncipe, vos intimo, senhor, vinde comigo. Entrou príncipe, com séquito, Montecchio, Capuleto, suas esposas e outras pessoas. Príncipe diz, quem desafiou, assim, o meu castigo? Benvolio diz, dizer-te posso, ó príncipe, a maneira por que teve começo esta cegueira. Pelo jovem Romeu ali se encontra morto o homem que matou o teu parente, nosso bravo Mercúcio. Senhora Capuleto diz, como? O primo Tebaldo? O filho do meu caro irmão? Primo, marido, príncipe, no chão vejo sangue correr de um meu parente. Se verás fores, príncipe, realmente, sangue desses Montecchios há de, agora, ser também derramado, sem demora. Ó primo, primo! Príncipe diz, quem deu começo à luta dolorida? Benvolio diz, Tebaldo, que Romeu deixou sem vida, Romeu, que lhe falou com termos brandos, com ele instando para que pensasse na ausência de motivo da querela, tendo invocado, até, vosso desgosto, tudo isso com voz doce, olhar tranquilo e ademanes corteses, sem que tréguas conseguisse alcançar da grande cólera do furioso Tebaldo, que com aço pontiagudo visava uma e mais vezes o peito de Mercúcio valoroso. Este, só chamas, ponta opõe a ponta, com desprezo marcial, a fria morte faz afastar com uma das mãos, ao tempo em que com a outra a devolvia célere ao peito de Tebaldo que, habilmente, de retorno lhe a enviava. Em altas vozes Romeu gritava, amigos, separai-vos! E mais rápido, ainda, que sua língua, seu ágil braço desviava as pontas, entre ambos se interpondo. Mas por baixo do braço dele um golpe malfadado de Tebaldo a existência atinge em cheio do valente Mercúcio. Então Tebaldo se põe em fuga, mas retorna logo para Romeu, que, nesse instante, havia concebido a vingança. Mais velozes que o raio se engalfinham e, assim, antes de eu poder separá-los, cai sem vida o valente Tebaldo, a cuja vista Romeu fugiu. Se nisto houver maldade, vivo Benvolio prosseguir não há de? Senhora Capuleto diz, parente é dos Montecchios, bom serviço presta aos seus com mentir-vos em tudo isso. Foi de 20, no mínimo, a sortida, para tirar apenas uma vida. Justiça, príncipe, e que seja breve, Romeu matou Tebaldo, morrer deve. Príncipe diz, matou quem a Mercúcio antes matara. Quem paga o preço dessa vida cara, Montecchio diz, príncipe, não Romeu, ele era amigo de Mercúcio, só fez dar o castigo que a própria lei impunha, incontinenti dando a morte a Tebaldo imprevidente. Príncipe por essa transgressão de nosso edito ficará de Verona já proscrito. Vosso ódio atinge a mim, também, de perto, sangra-me o coração por ele aberto. mas hei de vos impor a pena dura que minha dor desde hoje vos augura. Surdo serei a escusas e pedidos, nem lágrimas nem preces os ouvidos poderão abalar-me. Assim, com pressa fazei o meu partir, ordem é expressa. Porque se acaso nisso houver demora, ouvido ele terá sua última hora. Levai o corpo. O excesso de demência causa mortes também, por imprudência. Saem. Cena 2. O mesmo. Jardim de Capuleto. Entra Julieta. Julieta diz, correi, correi, corcéis de pés de fogo, para a casa de Febo. Um condutor como Faitonte vos teria há muito tocado para o poente, na mesma hora, trazido à noite escura. Espalha tua cortina, ó noite, guarda dos amores, porque os olhos curiosos nada vejam e a estes braços o meu se precipite, de manso sem ser visto. Os namorados enxergam no ato do amoroso rito, pela própria beleza, ou então, se é cego, de fato, o amor, diz bem com a negra noite. Vem, noite circunspecta, com teu manto de matrona severa, todo preto, e me ensina a perder uma partida que já está ganha em que se jogam duas virgindades sem mancha. Ao rosto sobe-me o sangue tímido, em teu manto envolve-o, até que o amor esquivo, já se tendo tornado corajoso, sua inocência veja no ato do amor sincero e puro. Vem, noite. Vem, Romeu, tu, noite e dia, pois vais ficar nas asas desta noite mais branco do que neve sobre um corvo. Vem, gentil noite, vem, noite amorosa de escuras sobrancelhas. Restitui-me o meu Romeu, e quando, mais adiante, ele vier a morrer, em pedacinhos o corta, como estrelas bem pequenas, e ele a face do céu fará tão bela que apaixonado o mundo vai mostrar-se da morte, sem que o sol esplendoroso continue a cultuar. Comprei a casa de um amor, sem estar na posse dela, vendida embora me ache, possuída não fui ainda. Tão tedioso e lento é este dia, tal como a noite em véspera de alguma grande festa para a criança impaciente que tenha roupa nova, mas não possa vesti-la. Oh, aí vem a ama. Entra a ama, com cordas. Traz novidades, sim. Todas as línguas que só sabem dizer Romeu, Romeu, falam com eloquência celestial. Então, ama, que é que há? Que trazes aí? As cordas de Romeu? Ama diz, sim, sim, as cordas. Atira-as ao chão. Julieta diz, ai de mim! Que acontece? Por que torces as mãos dessa maneira? Ama ó dia! Ó dia! Morreu, morreu, morreu! Ó dia! Estamos perdidas, senhorita! Sim, perdidas! Mataram-no. Que dia? Está sem vida. Julieta diz, tão invejoso céu pode mostrar-se. Ama diz, Romeu pode, embora o céu não possa. Ó Romeu! Ó Romeu! Quem poderia ter pensado em tal coisa? Julieta diz, por que diabo me atormentas assim? Essa tortura rugida deveria ser no inferno. Suicidou-se Romeu? Basta dizer sim que essa palavrinha mais veneno para mim conterá do que a mirada fatal do basilisco. Morta me acho, se esse sim existir, se já estiverem sem vida os olhos que esse sim indicam. Já morreu? Vive? Diz sim ou não, um som é tudo para o coração. Ama diz, vi a ferida, vi com estes olhos Deus nos acuda em seu valente peito. Pobre cadáver, pobre e ensanguentado, pálido como cinza, recoberto de coágulos de sangue. A esse espetáculo desmaiei. Julieta diz, coração, então estala. Ide para a prisão, olhos ociosos, porque não mais vereis a liberdade. Argila vil, a morte é a que não erra, quem Romeu inti pese a mesma terra. Ama diz, ó Tebaldo, Tebaldo, grande amigo. Ó Tebaldo polido, cavalheiro de grande honestidade. Ter eu vida para morto te ver. Julieta diz, que tempestade de golpes estão atravessados. Morto foi Romeu e Tebaldo está sem vida. Meu caro primo, meu querido esposo. Então, fatal trombeta, soa juízo final. Quem poderá ficar com vida, se os dois mortos estão? Ama diz, assassinado foi Tebaldo, e Romeu se acha banido, tendo matado, logo foi banido. Julieta diz, Deus. A mão de Romeu derramou o sangue de meu primo Tebaldo. Ama diz, derramou, derramou. Oh, que dia! Derramou. Julieta diz, ó coração serpente, mascarado com feições de uma flor. Em algum tempo dragão já houve em cova tão formosa. Monstro atraente, angélico demônio, corvo de belas penas, cordeirinho devorador como o insaciável lobo, substância desprezível de aparência mais que divina, justamente o oposto do que mostrava ser. Santo maldito, muito honrado vilão. Ó natureza, que tinhas a fazer no negro inferno, quando puseste um infernal espírito no mortal paraíso de uma carne tão bela e tão perfeita? Já houve livro de matéria tão vil, que encadernado fosse com tanto esmero? Oh, que a mentira tenha morada num palácio desses! Ama diz, nos homens não há fé, não há confiança, nenhuma honestidade. Todos eles são mentirosos, falsos e perjuros. Não valem nada. Onde está meu criado? Dê-me aqua vitae. Todas estas dores, estas tristezas me deixaram velha. Caia o opróbrio em Romeu. Julieta diz, que tua língua de pústula se cubra, por haveres formulado esse voto. Para o opróbrio não nasceu ele. Sobre sua fronte o opróbrio se envergonha de sentar-se, pois é trono em que pode ser coroada a honra como monarca incontestável da terra universal. Oh, fui autêntico animal, por haver falado dele. Ama diz, elogiais quem matou vosso parente. Julieta diz, poderei falar mal de meu marido. Ah, meu pobre senhor, que língua pode teu nome acariciar, se eu, há 3 horas apenas, tua esposa, o mutilei? Mas por que deste a morte, miserável, a meu primo? É que o primo miserável teria dado a morte a meu marido. Voltai, lágrimas tolas, para vossa fonte de origem, a tristeza são devidas às gotas tributárias que por engano ofereceis ao riso. Vivo está meu esposo, que Tebaldo desejava matar, morto, Tebaldo, que teria matado meu marido. Isso consola. Então, por que chorar? Mas há uma palavra pior ainda que a morte de Tebaldo e que me mata. Desejará esquecê-la, mas, ó dor pesa-me na memória, assassinado foi Tebaldo e Romeu se acha banido. Essa palavra só, esse banido, matou 10.000 Tebaldos. Essa morte de Tebaldo já fora dor bastante, se terminasse aí, ou, ainda mesmo que a dor amarga amasse a companhia, e acompanhada se fizesse sempre de outras desgraças, por que causa, quando ela disse, Tebaldo está sem vida, não se seguiu, também, teu pai foi morto, ou tua mãe, ou ambos, sim, que fora razão de sobra para as ordinárias lamentações? Mas vindo a retaguarda da morte de Tebaldo com este título, Romeu banido foi, não há limite, medida, fim, nem termo para a morte dessa palavra. Tudo está sem norte. Meus pais, Ama, onde estão? Ama diz, a morte fria de Tebaldo lastimam neste dia. Quereis ir vê-los? Posso conduzir-vos? Julieta diz, eles lavam com lágrimas doridas o corpo.